sem me vender, mas um guerreiro sou. De corpo, alma e mente, sempre canto com amor. Os passos do destino me fizeram enxergar um amor. A tristeza estampada em cada face no olhar. Deus me deu essa função, tô de pé, tô aqui. Vejo os loucos no veneno, sem motivos pra sorrir. Os manos que se foram tão batendo aqui no peito. Consequências do mudão que dão valor ao sentimento. A caminhada de protesto pelo sangue derramado. Que os bodes acreditam e os cu fica de lado. Meu trampo se destaca diante dos invejosos que cola na minha banca pra me ver roendo o osso. Os manos da função das antigas tão ligado. Minha coroa, minha boa, e vê que eu não tô errado. Tô aqui na correria e quem sabe tá ligado que o rap é a voz desse mundo inacabado. Do gueto esquecido, dos trutos aliados, dos manos de atitude, do ladrão que não se ilude. Agradeço muito a Deus pelo que ele me deu. Firmão na correria, minha fé não se rendeu. Favela é o que me prende, irmão, tô consciente. Já parei com aquelas quentes, os pedinhos que faz a mente. Renuncio o favelado que aqui vive jogado. O mendigo tá pedindo, se educar, se manter vivo. Um momento de sorriso, um Deus o seu destino. Um lugar pra descansar, um caixão futuro lá. Mas onde isso vai parar? No escuro veio o medo, o homem o preconceito. Na fama o desejo, na cobiça o dinheiro. Vejo rico em seu lar, champanhe, cocaína, celular, caviar. Se ausentando, viajando, no dinheiro flutuando. Meu povo afundando, na lama atolando. O governo nada faz, deputados estaduais, defeitos alguém mais. Notícias nos jornais, desemprego tá demais. Corrupção policiais, se quer mais corra atrás. Federal aprende droga, se intoca vira moda. PM na calada enrola a corda. Aprende, solta. Eu sei que vou sobreviver na febre, na selva de leões a minha rima prossegue. Eu sei que vou sobreviver na febre, na selva de leões a minha rima prossegue. Eu sei que vou sobreviver na febre, na selva de leões a minha rima prossegue. Persisto na função que alguns odeiam, que outros viram a cara, mas não vou desistir. Vou ser o corte da navalha, o veneno de miséria, o degrau do favelado pra subir uma nova vida e ver os vermes atolado. É, mano, Del, valeu por toda a força. A família ainda é unida, distante de todas poucas. Ó, meu pai, obrigado pelo pão de cada dia. O prestígio pela fé, a batalha da família. Pelo sim e pelo não, pela dor e alegria, pela luta e a união. Senhor, neste momento os meus versos se desfaz. Eu lamento não poder falar que existe paz. O mundão é só ilusão, pra quem não aprende a viver. Você cria seu caminho, vai descer ou vai vencer. Não confio em ninguém, até minha sombra me derruba. É Deus no coração e várias mudas de arruda. A inveja mata mais que uma bomba nuclear. O poder e a miséria nunca vão se entrelaçar. É assim, desse jeito, quem viveu, viverá. Ou é alguém que vai embora e não sei se vai voltar. O mundão tá derrubado, é tudo pelo avesso. Minha moral eu mesmo faço, e a sua, qual o preço? Tem ladrão nas avenidas, tá correndo pelo certo. Pelo pão da molecada, o sustento do seu teto. E em último lugar, 0 a 500, sobe e desce cachangueiro no veneno contra o vento. Tem pastor na assembleia desfilando de chofé. Tem dólar pelos pão e diz que é tudo pela fé. Agora tá fudido, quem é que vai comprar? O perdão não tem seu preço, o inferno é seu lugar. Tem quem não acredita, mexandragem, essas coisas. Eu daqui faço o meu trampo e quem discorda que se foda. Eu sei que vou sobreviver na febre, na selva de leões a minha rima prossegue. Eu sei que vou sobreviver na febre, na selva de leões a minha rima prossegue. Eu sei que vou sobreviver na febre, na selva de leões a minha rima prossegue.